choro de um menino abandonado. Precisava de alguém me ajudar, mas encontrei o mestre e agora eu vivo a cantar. Tudo mudou na minha vida. Uma deste mundo eu não quis, pois é. Yeah.